Seção 15 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A Bugia e a Raposa, de Esopo. Rogava Bugia à raposa que cortasse a metade do seu rabo e lhe desse, dizendo: bem vês que o teu rabo arroja e varre a terra, e é defeito por demasiado. O que dele sobeja me podes prestar a mim, e cobrir-me estas partes que vergonhosamente trago descobertas. Antes, quero que arroje, disse a raposa, e varra o chão, e me seja pesado, que aproveitareste tu dele. Por isso, não to darei, nem quero que cousa minha te preste. E assim ficou sem ele a Bugia. Moralidade: semelhantes são a esta raposa todos os invejosos, que deixarão de escarrar se souberem que presta o seu cuspinho, e todos os avarentos, que do muito que em sua casa sobeja, não querem partir com o pobre, que lhes mostra sua necessidade, como aqui a Bugia mostra a raposa. Fim de A Bugia e a Raposa.